saída Puca, transição Zipar. Decola da pista 10 com a primeira curva à esquerda. Transponder 5055 e o controle Salvador 119.8. Autorizado 370 via Upper Zulu 10, saída Puca, transição Zipar, decola da 10 com curva à esquerda. Aciona 5055 e o controle 198, da 3662. Correto, apenas confirmando a saída Puca, transição Zipar, que já é pronto para o pushback, da 3662. Puca, transição Zipar, vai acionar na posição, reportará para o pushback, da 3662. Trip 5218, mantém a posição antes da Juliette, ok? Portão a remota, posição remota 103. Aguarda o início do táxi do Airbus da Avianca no 62. Vai aguardar então o 104 com o Salvador, sem identificação, deixa para o nível 080 na chegada à mar. Altímetro no 09. 0, estacionado para o Angotaxi, nosso POB é de 141, alternando o Natal, autonomia de 3 horas mais 30 minutos. Fazer o táxi, a parte principal e Índia, ponto de espera, pistino 0, 14, 1, 18, decimal 9, 5, o ajuste no 0, 1, 1, o chinema é 3, no 0, boa viagem. Obrigado, boa noite, e a parte, ponto de espera de 2, 9, 5, 1, 1, 1. Trip 5218, após a passagem da Airbus da Avianca, prossegue Juliette, remota 1-3. Após a passagem da Airbus da Avianca, prossegue Juliette, remota 1-3, 2-1. TAM 3858, pronto, copy? 3858, pronto, copy. Autorizado Salvador, Fortaleza, via Upper Zulu 19. Rio de voo 370, saída Momo, transição Fruti. Decola da pista 10 com a primeira curva à esquerda. Transponder 5057 e o controle Salvador 119.8. Autorizado Fortaleza nível 370, Upper Zulu 19, saída Momo, transição Frote, decola da 10 com curva esquerda, transponder 5057 e controle 119.8. Correto, pronto, tá 3858. Chamada 3858. Back down 3662, vai aguardar a passagem do ATR da Trip a sua cauda. Após a passagem do tráfego, está autorizado pushback em coordenação com a equipe de Solution para o táxi, então 3662. Aguardando a passagem do ATR na cauda, após passagem em coordenação com o solo autorizado, reportará para o táxi da 3662. Ocean Air 6310, ponto de espera, pronto, observando a aeronave na final. Boa noite, Ocean Air 6310, após o gol que pousa, a linha mantém 10. Para a passagem do gol pousando, a linha mantém 10, Ocean Air 6310. Vocês acham o táxi 3858? Chamada táxi 3858. Controle Salvador, boa noite, passarei 2224. Passarei 2224, controle Salvador, sem identificação. Retoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 060, limite radial 290T, Salvador. Autorizado, descida para o nível 070. Gente, tem intenção de manter o 190, para 060. É, no ideal, descida, desça para o nível 070. 70, gente. Voo 9278, controle Salvador, acima identificação, desça para o nível 090. Ah, chegada, Mari. Fico descendo para 090 na Mari, voo 9278. Voo 398, procede táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, André Lazar. Inicial 6360. Perdão, 6310, livre decolagem da 10, vento de 080 graus, uma dúzia de nós. Livre decolagem da 10, cenário 6310. Gol 9278, desça para o nível 060. 060, gol 9278. Aí livrar o 0190, passaria 224. Desça até o nível 070. Até. Próxima Juliette, André 98. O Gol 398 vai manter a posição de Juliette, que o portal previsto é 09, vai guardar apenas o início do táxi do Airbus da TAM no través do 9, vai iniciar o táxi daqui a instantes, ok? Sim, vamos lá, aguarda aqui, André 98. Tinha 6310, decolou os 38, controle em 120, corrigiu 119, decimal 8, bom voo, boa noite. 98, muito obrigado, boa feriada aí pra vocês. Salvador, boa noite, é o Chanel 63, 10 decolado no perfil da Pucaru. A direita, no ponto de espera, 3895, tá 3254. Para o táxi da 3662, 143, corrijo 149, táxi, alternando Fortaleza com 2 horas e 45. 2 horas e 45, Fortaleza, confirme apenas o PAB, por gentileza. 149. 149, copiado, dois ataques via Pátio Principal e Índia, no ponto de espera da pista 10, torre 1-18, decimal 95, o ajuste no 0 no 1, tá 3662, boa viagem. Autorizado, táxi via Pátio Principal, Índia, ponto de espera, monitora tudo, chama torre 11895, da 3662, tá boa. O Gol 398, após a passagem do Airbus da TAM, à sua esquerda, prossegue Juliette, portão 09. Após o TAM, Juliette pro 9, Gol 398. Passarei 2224, reduz a velocidade 220 mais. 2200, passarei. Tango, Romeu, Tango Golf, deixa para o número 1500 pés, altímetro 109. Reporte através de Veracruz. Atingiu 050, gol no 604. Certo, gol no 604, após pitap, desça para 3 mil pés, altímetro no 011. 103 mil após pitap, gol no 604, 611. Gol 9278, desça para 4 mil pés, altímetro no 011. 4.011, gol 9278. Salvador, boa noite, está 3258 no ponto de espera da 10, pronto. Está 3858, boa noite, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento de 080 graus com uma dezena de nós. Livre alinhar da 10, está 3858. Ok, 19278. Salvador, 1224, pode confirmar o nosso limite nessa proa, senhor? Limite foi a radial 290D, Salvador. 290, gente. Passarei 2224, desça para 4 mil pés, altímetro 1011. Milhões, passarei do 4 mil. Atingir 3000, gol no 604. Gol no 604, está autorizado a final do procedimento LS Exception 0, desça para 2000 pés, altímetro no 011, reporte estabilizado. 1011, desce para 2000, autorizado a F3, reporte estabilizado. Gol 9278, desça para 3000 pés, altímetro no 011. 3000, gol 9278. Tango Romeu, Tango Golf, processo corredor Veracruz, reporte 40 para ingresso no corredor Interlagos. Ali mantém 10, tá 3662. Autorizado descida para 3000 pés, altímetro 1011. 3.011 para 300, é o no, aliás, vai dar o 300 novo limite. Correto. Gol 9278 está autorizado a final do procedimento LS Express, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000 pés, departamento estabilizado, gol 9278. Delta 3858, decolou os 45, chame o controle em 1, 19.8, bom voo e boa noite. Boa noite, senhor. 3858, chama 198, obrigado. 5 a segunda, 2685, muito obrigado, 6310. Controle Salvador, boa noite, é o TAN 3858. TAN 3858, contato radar na decolagem, soa para o nível 370 na saída Momo, transmissão Frote. Momo Frote, 370 atualizado, 3858. O 9278 completa a direita pro 060, reporta estabilizado. 060, reporta estabilizado. Gol 9278. Passarelo 2224, reduz a velocidade 180 nós, aguardando o vetor final para o localizador. Ok, senhor, já está reduzido 180, aguardando a proa. Metro 1011, está livre de decolagem 10. Restando a decolagem, o TAN 3662. Completa sinal, torre 118.95. Confiança, ganho da torre, 118.95. 118.95. 1845, gol no 604. 1895. Tá muito ruim, 1895. Correto. Passarelo 2224 para o localizador, direita proa 145, reporte estabilizado. 145, reporte, passarelo. Centro de 080 graus com 8 nós, pista no zero livre, autorizado pouso 90. Pouso na 10, gol no 604. Gol 9278, como recebe o controle? Alto e claro. Passarelo 2224, tráfego 1 hora 4 milhas, 1 nordeste, mantendo no 1500 pés, Papa Alfa 34, nos corredores do ar de Salvador. Autorizado para seguir em descida, passarelo? Desça até 2500 pés, após cruzar com o tráfego, será autorizado para 2000. Azul 924-4298, acena identificação, desça para o nível 050 na chegada a mar, altímetro no 09. Saída Puca, Jamo, Coajamo, DCT. Decolada pista 10 com a primeira curva à esquerda. Transponder 5063, e o controle Salvador 119.8. Autorizando. Trip 5216, cotejamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Reportará pronto para push e acionamento. Sinal agora, torre 118.95. 1895, obrigado, 19278. Passaredo 2224, autorizado a sinal do procedimento LSX-Way, desça para 2000 pés, permanece ao altímetro no 011, reporte estabilizado. Milhão de gente autorizado. Aguardando, gol 9278. Oxana M3-13, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 050 na chegada bom, ajuste de altímetro 1091. Coro 604, no solo aos 49, por gentileza, agilize a liberação à direita. Chama o solo em 121.9 para o táxi. Tenha uma boa noite. 9278, vento de 080 graus com uma dezena de nós, o altímetro no 011, está autorizado pouso na 10. Livre pouso na 10, igual 9278. Luno 604, boa noite. Autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 02. Estado estabilizado, Passaredo. Duas vezes só no marcador externo, completa final. Agora a torre 118, decimal 95, bom posto. Passaredo copiou o controle? Ah, sim senhor, afirmativo. 1895. Azul 4298, autorizado o final do procedimento de aliança que recepção no zero, desça para 2000 pés, altímetro no zero no 1, repórter estabilizado. Gente, autorizado o final do display, ajudará na final 4290. 4290. Salvador, boa noite, passaria do 2224, baixou e travou. Passaria 2224, boa noite, complete a aproximação, guarde pista livre para o pouso. Gente. Papatango, Romeu, Tango Golf, completa a aproximação visual, torre 18, décima 9. Autoriza o protipo, 3858. 3858, chama agora o centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85, solicito direto ao mesmo ponto. Obrigado, senhor. Tá. Então, o Golf, boa noite, ingresso final número 7, aguarde o contato visual para o pouso. Boa noite, Magro, para final, aguardando o contato número 9. Altímetro no 09. 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, voo 9278. TAM 3162, chama agora o centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 125, 45, 2685, obrigado, boa noite. Boa noite, 89, informação correta, pronto para cópia? Noite, pra quê? Salvador, Galeão, via Upper Zulu 10, ESMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, pós direto Toquim, o nível de voo 360, saída Tael, Leda, após Leda, Bridge. Decolada pista 10 com a primeira curva à direita. Transponder 5070 e o controle Salvador 119 decimal 8. Autorizado Galeão, nível 360, professor 10. Depois, Barbacena. Micael Leda Brito, 5070-198. Teste corrigindo a rota, Upper Zulu 10, ESMAP, Lúvito, Barbacena pós Toquim. Decolando da pista 10 com a primeira curva à direita. Perfil da seda da El, pós Leda Bridge. É isso aí, Upper Zulu 10, ESMAP, Lúvito, Barbacena, Toquim. Corrigindo, ESMAP pós Lúvito, ok? Lima, Uniforme, Vitor, Tango, Oscar, Lúvito. Lúvito, 2224, boa noite. Gostaria de táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, passarei. A Tango Romeo Tango Golf no solo 56, com o pátio de estacionamento? Ok, autorizado o backtrack, reporte livrando na bata. Antes da Juliette, eu passarei 2224. Autorizado, Juliette é moto 104, passarei 2224. Juliette é moto 104, passarei. São Salvador, 2224, e a possibilidade de coordenar para Juazeiro, nível 200. Afirmativo, 2224, guardando, ok? Vou coordenar com o centro. Quando o senhor estiver pronto, chamo para cópia. Maravilha. Informação já disponível. Já tem o plano aqui, porém o nível é 190, que eu tenho que coordenar com o centro para modificar o nível. Ah, positivo. Pode ser 210, por exemplo. Afirmativo, vou coordenar com o centro. Obrigado. Para prosseguir na descida, né? 313. Oxa, né? 313. Autorizado descida para 310, altímetro 109. 3 no 3, 93 no 3. Fala aí, aliás, sua Azul 4298. Completa final, chama agora a Turbine 118, decimal 9. 1895, Azul 4.